Ora, muito bem. Ora, espero que estejam a passar uma ótima tarde. Ora, então, eu por volta das 6 horas e 10, mais ou menos, eu vou fazer aqui uma receita que é de crojete, um omelete de crojete, que é para o jantar, com uma salada, vai ser ótimo. Ora, então, até já e vamos à música. Muito bem, liguem-se à música da Rádio Arco-Íris 96.2, Orleão. Ora, então, vamos ficar aqui com o nosso Jorge Ferreira. As

olhos pra ela, não. Hey, tu não sejas assim lá mão. Hey, tu, eu sei que ela é boa, mas é a minha patroa, eu sou o teu patrão. Hey, tu não olhes pra ela, não. Hey, tu não sejas assim lá mão. Hey, tu, eu sei que ela é boa, mas é a minha patroa, eu sou o teu patrão. Ora, muito bem, vamos ficar agora com a marcha de São João, porque estamos chegando à altura de marchar. Ora, vamos lá então ficar com a marcha de São João. Espero que fiquem e que gostem e tenham a continuação de uma boa tarde. Até já. Seus caracóis loiros e o seu cordeirinho ao pé, e o seu cordeirinho ao pé. Não há nenhum assim, pelo menos para mim, nem mesmo São José. Santo António já se acabou, o São Pedro está a se acabar. São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar. Mistura! Lambada com ela! Lambada com ela!

espinho levo lembrança, tenho esperança de voltar. Sou português imigrante, chora, chora, linda, chora. Vou-me embora para o estrangeiro, chora, linda, que eu vou-me embora. Deixo o pai, deixo a mãe, deixo a mulher a chorar. Dos filhos levo lembrança, tenho esperança de voltar. Sou português imigrante, chora, chora. Santo

no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. E hoje a cantar em cada canção trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele caminho e os sonhos de menino. E hoje a cantar em cada canção trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele caminho e os sonhos de menino. Ora, muito bem, são 18 horas e 13 minutos. Ora então, vou dar a minha receita, que é da avó. Um omelete de crojete. Pode ser preparada hoje para o jantar. Eu então vou dar para duas pessoas. Duas pessoas, vai ser um crojete, a vosso gosto, não muito velha, terrinha de preferência. Então pego no crojete, descascam-no e parte-na em quatro. E depois vão cortar aos cubinhos toda a rodelinhas fininhas, porque é para marinar, fritar primeiro. Ora então, depois disto está pronto, vocês pegam num tacho, falando mais português, e deitam um bocado, cobrem o fundo com azeite, umas arainhas de sal, um dente de alho bem picado, uma cebola bem picada, tudo lá para dentro. E deitam depois a crojete. E então pegam em duas tranchinhas ou três, a gosto de vocês. Isto é mais ou menos para duas pessoas. Para duas ou três tranchinhas de fiambre. Cortam aos bocadinhos muito miudinhos, deitam dentro da sertá. E depois pode deitar um bocadinho de pimenta também, se vocês gostarem. Ou se não gostar, deixam ir assim, tudo bem. E deixam a marinar aquilo um bocadinho. Cozer bem cozidinho, marinando. E vão mexendo. Quando vi que aquilo que está mais ou menos pronto, pegam em dois ou três ovos, ou quatro, como a quantidade das pessoas que forem comer. Isto é mais ou menos para duas pessoas, isto mais ou menos deve chegar, só se elas comerem muito. E deitam depois os ovos bem mexidos lá dentro, quando já está tudo bem amarinado. Então, depois de seguida, está pronto para comer, deitam os ovos, vão mexendo, quando vir que aquilo que está pronto, podem tirar e ser servido com uma boa salada mista, de preferência. Pronto, um bom apetite e até à próxima, se Deus quiser. Então vamos à música e até já. Admiradas, cultura no coração, serão sempre recordadas, mantidas em tradição. De onde nasceu Portugal, património mundial, tem história e muito mais.

Deus. Um certo dia, um filho santo dará à luz o Espírito Santo, um filho de Deus chamado Jesus. Tu respondeste com humildade: sou sua serva, faça-se em mim a sua vontade. Entre as mulheres bendita será ao fruto desse teu ventre que à luz darás. Maria, Santa Maria, Maria, Mãe de Jesus. Ao mundo deste que nós todos precisamos. Ora então, aqui vamos ficar com o Eren Costa. é o bicho. Ora então, vamos escutar. Até já. Quando o vento bater no seu cabelo, espalha sua magia pelo ar. Ele vai te encontrar esperando que o destino revele, enfim, os segredos que tem pra te contar. Há tanto tempo que eu te quero do meu lado, nossos caminhos não haviam se cruzado. Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra bom, ela não quer andar. Bom, vou passar a outra música, desculpem lá, porque esta não está muito bem. Ora então, até já. Sempre distante, também não ajuda. Não sei porquê que Deus nos acuda. Para ti é fácil. Sabes que eu cedo a tudo. Eu por ti mudei. Eu faço tudo que é o amor. É partilha e amizade. É viver com liberdade. É ter muita saudade. O que é o amor? É carinho, é paixão. Yeah. assim vamos ficar com a Maria Lisboa. Maria Celeste. Maria Lisboa, desculpem lá. São Valentim. Então até já. Malhão, malhão, onde deixa da lampeira, onde parece coradinha, toda cheia de cheira. Ai, malhão, malhão, isto é do padeiro, este madeira é o domingo, como a roça na roseira. Até da minha parte, para todos os doentinhos, para todas aquelas pessoas que estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, até já. Que a luz do dia me deste, e se hoje eu sou alguém, por mim tudo fizeste, para não me ver chorar. Quantas vezes me embalaste, sem dormir nem descansar, noite sem claro passaste. Mas eu te agradeço do fundo do coração, pelo amor que tens para me oferecer. E só peço a Deus que te dê muitos anos para viver. E só peço a Deus que te dê muitos anos para viver.

como um menino do passado que corria para te ver. E assim estou chegando ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Eu vos desejo um grande fim de semana com um grande dia do Pai para todos. O meu bem-aja a todos os pais do mundo. Ora então, até para a semana, cá estarei com as minhas músicas sempre, que espero que seja sempre do vosso agrado. Comigo é um grande prazer estar aqui com vocês. Ora, fiquem bem, se cuidem. Ao cuidar de cada um, tem que cuidar de si. E ao cuidar de si, estamos a cuidar de todo o mundo. E assim todos iremos ficar bem. Ora então, uma boa continuação e um bom jantar para todos. E até para a semana, se Deus quiser. E aqui ficaremos com a RTP Internacional. Então, até para a semana.